da rua fica só por teimosia, não encontra companhia, mas pra casa não vai não. Em casa a roda já mudou, que a moda muda, a roda é triste, a roda é muda em volta lá da televisão. No céu a lua surge grande, muito prosa, dá uma volta graciosa pra chamar as atenções. O homem da rua, que da lua está distante, por ser negro bem falante, fala só com seus botões. O homem da rua, com seu tamborim calado, já pode esperar sentado, sua escola não vem não. A sua gente está aprendendo humildemente um batuque diferente que vem lá da televisão. No céu a lua, que não estava no programa, cheia e nua chega e chama pra mostrar evoluções. O homem da rua não percebe o seu chamego, e por falta do outro nego samba só com seus botões. Os namorados já dispensam seu namoro, quem quer riso, quem quer choro, não faz mais esforço não. E a própria vida ainda vai sem tá sentida, vendo a vida mais vivida que vem lá da televisão. O homem da rua, por ser negro conformado, deixa a lua ali de lado e vai ligar os seus botões. No céu a lua encabulada e já minguando, numa nuvem se ocultando, vai de volta pros sertões.